Nesse deserto é sempre noite. Não há nenhuma luz, nenhuma cor. A ausência de forma me aterroriza, me paralisa. Posso tocar, mas as formas não correspondem à realidade. Há um mundo coberto por nuvens negras indistinguíveis. É o limo do inferno cobrindo todas as coisas do universo. Posso ouvir, mas a cacofonia nascida do nada se reverbera ao infinito. Não é concebível, pois há coisas demais lá fora. É quase impossível imaginar fora do meu corpo. Parece austero demais para respirar. Posso sentir, mas os perfumes se confundem e nada há a distinguir. Como lidar com essa sensação? Estou inquieto demais, acorrentado nessa prisão. Não consigo me libertar. Não consigo minha alma alimentar. Posso sorver, mas minha língua jamais poderia lidar. Quando percebo meus olhos cobertos, a sensação inebriante, a luz nunca mais será ofuscante. Haja o que houver, jamais retornará. Não era nenhum segredo, sabia do destino a me esperar. É tolice lutar contra, a velhice sempre o encontra. E o pior são as pestes, rastejam devagar. Possuindo todo o seu corpo, se reparar em alguns anos estará quase morto. Ainda não morri, não chegou a minha hora. Por ora estou cego e nada mais importa.